Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vive ouvindo e eu vivo repetindo que é preciso abrir a cabeça para a cultura. Que o consumo de bens culturais é imprescindível para quem quer crescer. E o governo acaba de aprovar a criação do Vale Cultura. Será que agora vai, hein? Mas afinal, o que é cultura? Vale tudo ou tem que haver uma seleção entre a alta cultura e a baixa cultura? Aliás, essa diferenciação existe? Vamos nessa praia hoje. E para começar, uma frase do militar inglês Lord Raglan. Cultura é, grosseiramente, qualquer coisa que nós fazemos e os macacos não fazem. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem que recebe retorno de seu público na medida da qualidade dos programas culturais que patrocina. Para você ter uma ideia da riqueza que o Itaú Cultural proporciona, acesse www.itaucultural.org.br e clique, por exemplo, no link Enciclopédias. É um mundo fantástico da cultura ao alcance de um clique. E o exemplar do meu livro Diário de um Líder da semana vai para um ouvinte que já ganhou nós num outro programa. É o J. Fagner, que comentou assim o programa Segundas Intenções. Se bem entendi, a crítica se baseia no fato de você ter motivos egoístas a respeito da produção do seu programa, não é isso? Como você lucra com o investimento que faz, está sendo egoísta e dessa forma todo o seu esforço perde o valor. É impossível não citar aqui a análise dessas questões feita por Ayn Rand. O egoísmo, etimologicamente, significa preocupação com nossos próprios interesses. O termo egoísmo não tem nenhuma conotação positiva ou negativa. Não diz se os interesses são bons ou maus ou quais são. Cabe à ética responder esse tipo de questão. A ética altruísta responde que a preocupação com o nosso próprio interesse é nociva. Só tem valor moral uma ação praticada em benefício dos outros. Em lugar de perguntar o que são valores, o altruísta pergunta quem deve se beneficiar dos valores, tornando o beneficiário da ação o único critério de valor moral. Tem o mesmo valor, por exemplo, o dinheiro ganho com o trabalho ou com um roubo. Ambos são imorais porque o beneficiário é um egoísta. Essa ética é trágica, porque não nos fornece um código de valores morais e nos deixa sem diretrizes morais. Essa falta de diretrizes tem levado a maioria das pessoas a desperdiçar suas vidas entre cinismo e culpa. Cinismo por não praticarem a ética altruísta e culpa por não se atreverem a rejeitar essa ética. O que fazer, hein? O primeiro passo é defender o direito do homem a uma existência moral racional, ou seja, a um código moral que sirva para definir os interesses e valores adequados à vida, que mostre que é moral preocupar-se com os próprios interesses e que afirme o direito das pessoas de se beneficiarem de seus próprios atos morais. Se isso beneficia a outros, melhor ainda. É, grande reflexão, caro Jota. Deixa uma pulguinha atrás da orelha. Do jeitinho que a gente adora fazer aqui no Café Brasil. O Jota ganhou mais um livro porque deu mais conteúdo para o programa. E a promoção da Nakata, hein? A marca dos componentes de suspensão, direção e freios para o seu carro. Basta que você acesse a página da Nakata no Facebook. facebook.com/componentesnakata, ou Nakata sempre com K, e clique no post da promoção. É fácil participar e você concorre a um dos iPads que ainda serão presenteados nos próximos meses. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. tema é cultura. Que tal começar o programa com um funk pancadão, hein? É, mas esse aqui é diferente. É o Fred Menendez, que junto com seu filho manda um funk pancadão na guitarra baiana. Café Brasil, né? Assustou, é? Segundo o artigo 215 da Constituição Federal, compete ao Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, através da democratização do acesso aos bens de cultura. Bonito, né? Já estamos cansados de saber do problema da falta de leitura no Brasil, por exemplo, não é? O mercado editorial que produz livros caros distribui mal e porcamente para poucas livrarias. Mas tem mais. Apenas 13% dos brasileiros vão ao cinema pelo menos uma vez por ano. Mais de 92% nunca foram a um museu ou exposição de arte. E 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museu ou espaços culturais multiuso. E 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população. Esses dados são da Unesco, do IBGE, do Ministério da Cultura e do IPEA. O Brasil, que já teve cerca de 6 mil salas de cinema, atualmente tem pouco mais de 2 mil salas, concentradas em áreas de maior poder aquisitivo. Portanto, há de se pensar em facilitar o acesso à cultura. Agora mesmo estamos comemorando a criação do Vale Cultura, que pretende dar a cada cidadão que ganha até 5 salários mínimos R$50 por mês para serem consumidos em bens culturais. Isso dá R$600 por ano, para cada pessoa gastar com cultura. O Vale será um cartão eletrônico, não poderá ser trocado por dinheiro, apenas aplicado em bens culturais. Calcula-se que o governo aplicará R$7 bilhões por ano no Vale Cultura. É uma enxurrada de dinheiro. E aí vem a pergunta: o que é que o governo considera cultura? A ministra já avisou que o Vale poderá ser aplicado em assinaturas de TV paga. Assinar o pay-per-view do Big Brother Brasil é cultura? Levantar, o pancadão faz a galera balançar. O sertanejo faz o povo levantar. O pancadão faz a galera balançar. André e Adriano faz a galera gritar. Hey! No mexe, mexe com a dança do lalá. André e Adriano faz a galera gritar. Hey! No mexe, mexe com a dança do lalá. A gente pula, a gente zoa no rodeio. Hey! Faz a terra toda tremer. Então vem dançar meu pancadão. Bate na palma da mão que eu vou fazer você mexer. Que beleza, você tá ouvindo Pancadão ou Sertanejo com Latino e André e Adriano. A dança do lalá. Acredite, isso também é cultura. Eu vou te ensinar. Deixa que eu te ensino. Mas afinal de contas, o que é cultura, hein? E TV por assinatura é cultura? Novela é cultura, hein? Sertanejo universitário, pagode de acrílico é cultura? Ou só um espetáculo de dança ou um concerto de ópera podem ser considerados cultura, hein? Segundo o antropólogo inglês Edward Burnett Taylor, que desenvolveu a ideia do evolucionismo social, cultura ou civilização, no sentido mais amplo, etnográfico, é todo um complexo que inclui o conhecimento, os credos, as artes, a moral, as leis, os costumes e quaisquer outros comportamentos e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Tudo aquilo que o macaco não faz, né? Taylor assegura que todos os homens, seja um esquimó no Alasca, um nômade no Saara, um executivo em Wall Street ou a Dona Maria do Acarajé em Salvador, têm a mesma quantidade de inteligência. O que os torna diferentes é a educação. A educação, meu caro, sempre é. A cultura, portanto, é o resultado da inteligência humana e é um mecanismo cumulativo. As modificações implementadas por uma geração passam à geração seguinte, fazendo com que a cultura transforme-se, perdendo e incorporando aspectos mais adequados à sobrevivência, reduzindo o esforço das novas gerações. Nenhuma definição de cultura diz que existe uma cultura boa e outra ruim. A cultura é a manifestação da inteligência humana e ponto. Michel Teló e o Psy, só para ficar nos mais recentes, produziram obras que foram reproduzidas pelo mundo afora e avidamente consumidas por milhões de pessoas. Você pode detestar, mas o que eles produziram é cultura. Com bocas e batidas ao mesmo tempo, parecendo, imitando um ao outro, o discurso começa sem problema nenhum. Palavras vão saindo, bate no coração, queima sem espaço certo, com a mente vidrada em cima da injustiça, com essa grande espada sem precisar ser de OG. Aqui não existe essa E, se é esperto e tem cabeça no lugar, com um pouco de hip hop pra poder ajudar. Nunca virando pirata, mano, chegado não falha. Não somos fã de canalha, por onde passo minha língua irada, bisturi na falha. Mas esse é o som, palavra mágica pra poder ajudar a se livrar das guerras, de roubo esperto ou de crime extremo, que pode ser herança de tela de cinema, ou de avôs ou de pais que não tiveram sorte nem oportunidade de escutar hip hop. Hip-hop criado na rua, essa é a minha cultura. Remando com a palavra, cê tá falando a verdade aberta. Posso acreditar. Hip-hop criado na rua. É mole, hein? Hip-hop no Café Brasil. Você está ouvindo Minha Cultura, com o grupo gaúcho Da Guedes, que está completando 20 anos de estrada. Participação mais do que especial de Paula Lima. Alguma dúvida se hip-hop é cultura, hein? Pois é, essa discussão é fascinante e ainda vai render mais alguns programas. Café Brasil. Opa, vamos de Nem Luxo Nem Lixo da Rita Lee com o Divina Café, hein? É muito apropriado. Então, existem sim culturas diferentes. E há quem as classifique entre alta cultura e baixa cultura. Isso me incomoda um pouco, pois essa classificação de baixa e alta já embute um julgamento de valor que eu acho que reduz a discussão. Mas, para efeito de melhor entendimento, eu vou usar essa classificação ao longo do programa, ok? Vamos ver como é que eu, Luciano Pires, entendo a questão. Para mim, a diferença entre os vários graus da cultura se resume a dois pontos: o conteúdo presente no objeto cultural e o esforço mental exigido para ser compreendido. Vamos a um exercício, usando o programa do Faustão, um produto que todos classificam como baixa cultura, popularesco, criado para atender a média baixa da população. Enfim, entretenimento só. Situação 1. Faustão leva em seu programa as rainhas de bateria das escolas de samba para eleger a que tem a melhor bunda. É uma ação cultural, na medida em que trata de um patrimônio brasileiro bastante apreciado e valorizado. Conteúdo do objeto cultural, alguma noção de estética bundal. Esforço mental para compreensão, nenhum. Pouco conteúdo e nenhum esforço exigido, é baixa cultura. Concurso de bunda, é baixa cultura. Situação 2. Faustão leva em seu programa duas passistas de escola de samba para escolher a que tem mais samba no pé. Conteúdo do objeto cultural, opa. Algumas noções de dança, de estética, de harmonia, de habilidade. Esforço para compreensão, tem pouco, mas tem. Algum conteúdo e pouco esforço mental exigido. Situação 3. Faustão leva no programa o médico Drauzio Varella para falar de como o corpo das rainhas das escolas de samba mudou com o tempo e o que isso implicará na saúde delas, todas bombadas. Conteúdo do objeto, de médio para alto. Serão dadas noções de medicina, de causa e consequência, de hábitos saudáveis para a saúde. Esforço mental para compreensão, como Drauzio Varella é bom nisso, o esforço é médio. Ele explica muito bem. Situação 4. Faustão leva no programa o professor Mário Sérgio Cortella para falar da exploração do corpo feminino no carnaval sob o ponto de vista moral e ético. O conteúdo do objeto cultural é alto. Serão noções de filosofia, de vida em sociedade, de antropologia. Esforço mental para compreensão alto. Provavelmente grande parte da plateia vai ficar com cara de ué. Sacou, hein? E quatro situações dentro do mesmo programa popular que consideramos como baixa cultura, mas que representam conteúdos diferentes e exigem esforços diferentes para serem compreendidos. Onde eu quero chegar? Cultura é coisa dinâmica. Não dá para passar a régua e tirar a média. Altamiro Carrilho, com sua coletânea número 1, tocando alguns clássicos que você certamente conhece. O primeiro aqui, é claro, é o Bolero de Ravel. Para mim, alta cultura é aquela que me leva para um degrau mais alto, que traz conteúdo nutritivo, que me ensina, que contribui para ampliar meu repertório e proporcionar que eu tenha uma visão cada vez mais ampla do mundo. Alta cultura é aquela que exige que eu faça um grande esforço mental para compreender. Mas o que será que o autor quis dizer, hein? Será que ele é um idiota ou está sendo irônico? Eu não entendi uma frase, vou ter que ler de novo ou até usar um dicionário, sacou? Alta cultura é aquela que me deixa em estado de alerta intelectual, que exercita o meu cérebro, que me provoca, incomoda e me dá satisfação intelectual. Baixa cultura é aquela que simplesmente me deixa onde eu estou. Ou me faz baixar um degrau. Me faz bater o pé, mexer a bunda, sentir asco ou atração física. Usar meus sentidos animais, sem grandes preocupações intelectuais. Qual das duas é a melhor, hein? Qual cultura é melhor? Depende. Se eu estiver em Salvador, num daqueles resorts maravilhosos, na beira da piscina, com uma caipirinha nas mãos, eu vou curtir um axé, sim senhor. Vou mergulhar na baixa cultura e sair feliz, relaxado, descansado e fisicamente aliviado. Mas se eu estiver no Auditório Ibirapuera, assistindo a um show dos Mulheres Negras, estarei ligado e atento para não perder as referências a outras músicas, os lances de ironia, a interação entre os integrantes da banda. E a cada vez que eu perceber um detalhe, eu sentirei uma pequena vitória. E sairei de lá intelectualmente feliz, certamente maior do que eu entrei. Se eu estiver com os amigos no boteco, apreciando a bunda da moça, falando do gol do Pato, ou jogando conversa fora, eu vou relaxar. Deixar rolar, vou rir de montão, tirar um sarro, tomar uns tragos e sair feliz da vida com os momentos descompromissados que eu passei com pessoas das quais eu gosto. Mas se eu estiver assistindo no Café Filosófico da TV Cultura uma palestra sobre psicologia, permanecerei fascinado, alerta e com o cérebro totalmente aberto para receber informações novas que me abrirão janelas para compreender o comportamento humano. E sairei feliz da vida com a injeção de cultura recebida. Sacou? Cultura tem a ver com o contexto no qual você escolhe estar. Repare que eu usei o termo escolhe. Cabe, portanto, a cada um escolher o tipo de cultura que melhor atende à demanda daquela hora e lugar. A baixa cultura não pode eliminar a alta cultura. Quem curte a baixa cultura não deve ser esnobado por quem curte a alta cultura e vice-versa. Então, onde é que o bicho pega, hein? É simples. Eu não vejo na baixa cultura qualquer estímulo para crescimento intelectual. A baixa cultura faz crescer a bunda, melhorar o gingado, comer umas minas e se divertir um bocado, o que é muito bom, mas é pouco. Quem escolhe apenas a baixa cultura limita o seu crescimento intelectual. A alta cultura me obriga a desenvolver o intelecto, a compreender melhor o mundo, a fazer escolhas mais sofisticadas e a aproveitar oportunidades que não se encontra com a bunda. A alta cultura me ajuda até mesmo a escolher a baixa cultura que eu vou consumir, sacou? Mas quem escolhe apenas a alta cultura provavelmente se transformará num chato, um mal-humorado e antissocial. Sacou? De novo, é tudo uma questão de escolha e daquela palavrinha que eu adoro usar, equilíbrio. Putz, que viagem, cara. Eu vou continuar pensando a respeito e convido você a fazer o mesmo. E se quiser registrar suas reflexões no site desse programa, vai ajudar muita gente. www.podcastcafebrasil.com.br. Tenha certeza, escrever este programa foi um baita exercício. Eu terminei extenuado, cheio de novas ideias, feliz e com a cabeça a mil, porque eu tenho a incerteza. Cabeça a mil? Viva o Café Brasil! Muito bem, tá curtindo o programa de hoje, hein? Agora imagina ouvir a partir de um iPad. É, a Pellegrino Distribuidora está comemorando o lançamento da sua página no Facebook com uma promoção que dá todo mês um iPad, um GPS e alguns MP3 players para quem acessar o facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's, e clicar no link da promoção. É muito fácil. Participe! facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Então, eu tenho cá minhas dúvidas de que o brasileiro quer ter acesso à cultura de alto nível. Aliás, não perca tempo escrevendo para me chamar de preconceituoso porque eu usei o termo cultura de alto nível, tá bom? Se você não entendeu o que eu quis dizer, é melhor ouvir o programa outra vez. Ou então ler o roteiro com atenção. Meço por mim a dificuldade de sobreviver com cultura. A dificuldade de arranjar um patrocinador. A dificuldade de fazer com que as pessoas se interessem por um programa como Café Brasil. A dificuldade de mostrar para a pessoa que ela pode comprar cultura gastando menos que um cafezinho, um litro de gasolina, uma lata de cerveja ou um ingresso para a balada. É, eu acho que eu vou começar a trabalhar com a bunda. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta. E assim então, ao som de Walter Franco com Seu Coração Tranquilo, que este programa que tentou pensar a cultura vai saindo de mansinho. Esse assunto vai render, ele é polêmico. Eu adoraria saber o que você pensa a respeito. Com o culto Lala Moreira na técnica, a rebolativa Cissa Camargo na produção e eu, este chacrinha da cultura, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte J. Fagner, Fred Menendez, o grupo Da Guedes com Paula Lima, Divina Café, Altamiro Carrilho, Walter Franco e, para a alegria da Cissa, Latino com André e Adriano. Este programa chega até você com o apoio de quem sabe que o que diferencia e ao mesmo tempo une os povos, mesmo que não falem a mesma língua, é a cultura. Auditório Ibirapuera, um templo dedicado àquilo que não tem fronteiras, não tem limites, não tem cor, não tem idade, nem sexo, nem nacionalidade, é a arte. Acesse o auditorioibirapuera.com.br e experimente. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do escritor francês Joseph Joubert. Quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não tem pés. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.